Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição do programa Nota 7, aqui no canal 1 da Antena Live. Edição para esta quarta-feira, dia 11 de dezembro de 2013. Eu sou Carlos Bonaparte e vou estar convosco até bem perto das 17h15. Hoje vamos começar com guitarras. Música dos Bay Live, aliás, dos Bay Live. A música chama-se nem mais nem menos que Part 4 KV5, é como se chama esta. Part 4 KV5, aliás, é como se chama esta composição dos Bay Live. Aproveito também nesta edição do nosso Nota 7, algo ainda mais pesado, Battleground, e esta composição é dos Oswell 6. É com estas duas músicas que abrimos a edição de hoje da nossa Nota 7, com guitarra, mas daqui a pouco vamos acalmar. Só vos digo isto, esta edição da nossa Nota 7, de 11 de dezembro de 2013. Aqui estão os Oswell Six com Battleground, uma composição interessante, esta que nós aqui vamos de ouvir. Para trás ficaram os Part 4th e também, aliás, Part 4th KV5 dos Bay Live. Para fechar, temos alguém que nos traz algo que é bem conhecido de todos nós, Jan Holland, traz-nos a Lambada, a versão, claro, instrumental. Vamos conferi-la e é com esta música mais leve, mais descontraída, que fechamos as portas deste Nota 7 para 11 de dezembro de 2013. Eu, Carlos Bonaparte, regresso amanhã para vos fazer mais companhia. Fiquem bem e já de seguida não percam Prosa Rural. Até amanhã.